E cumprimento a Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia na presença dele. E dizer que eu sou muito grato por vocês terem me recebido, a Maria, tá? Já tinha participado uma vez do circo de oração daqui, foi um sábado, né? E eu vi que foi a bênção de Deus. E eu já percebi que essa mocidade é uma mocidade viva, uma mocidade que tem Deus como foco, uma mocidade que é unida. Então, isso já são critérios para ter a presença de Deus. Não somente ter, mas sim a presença de Deus também permanecer. Eu quero ler o versículo da passagem que está em Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 54. E Pedro seguia de longe. Então, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles e com certa criada, vendo estando assentado ao fogo, pudesse os olhos dele, disse: este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. E passando quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ali, ele ainda falar, cantou o galo. Amém? Essa passagem bíblica, eu acho que é bem conhecida por todos, é uma passagem que me comove muito, porque é uma realidade. A história vai dizer que Jesus, ele se assentou com Pedro e falou. A gente sabe que Cristo, ele fala com a gente. E ele é sincero com a gente. Ele conhece não somente o meu, mas o meu íntimo. Ele sabe o nosso caminhar, o nosso pensamento, o nosso coração. E Jesus, ele falou para Pedro: Pedro, tu irás me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mas Pedro, ele fala: Senhor, eu? Não. Estou andando com o Senhor todo dia. Estou aqui debaixo da sua água. Eu estou contigo todo dia. Eu venho para o culto todo dia. Eu estou louvando contigo todo dia. O senhor acha que eu vou te negar? Não, eu não vou te negar, Jesus. Quantas vezes a gente não fala isso? Dentro da igreja. Dentro da igreja, eu sou crente. Dentro da igreja, eu não nego meu Cristo. Mas só que a gente não deve ser somente crente e seguidor de Cristo dentro da igreja. É por isso que Jesus, ele fala, e ele já conhece. Às vezes, Pedro, ele pode ter pensado, depois daquela fala: rapaz, se se o Cristo está me falando que eu vou negar ele, que situação que eu vou negar Jesus? Se eu estou com ele todo dia. Às vezes acontecem situações inesperadas. Pedro não imaginava. Não imaginava que iria vir mais de uma pessoa e falar: ei, tu é dele. E lá fora você abre a boca: não, eu só sou crente dele. Às vezes você está negando Cristo, não somente com falas, mas com atitudes. Mas só que Jesus, é por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu sou apaixonado por Cristo. Porque ele escolheu Pedro para ser um dos doze. Jesus, ele te escolheu sabendo que você iria negá-lo. Jesus te escolheu sabendo que você iria soltar a mão dele. No momento que ele mais precisava, no momento em que Cristo queria você do lado, você disse: não, Senhor, hoje eu não vou. Hoje eu vou assistir minha série. Jesus, hoje eu não posso. Eu tenho outro compromisso. Senhor, hoje eu não posso. Tenho que sair com meus amigos. Jesus, hoje não. Jesus, agora não. Jesus disse: cheguei agora ao trabalho. Quero mexer um pouco no salário. Tá bom. 10, 20, 30, 1, 2 horas. E Jesus disse: você irá me negar. Pedro, quando ele se assentou naquele meio, quando a luz se acendeu daquela fogueira no meio, a pessoa que ele menos esperava que iria identificá-lo, que era a criada, identificou ele por primeiro e disse: ele, você se parece comigo. Você pode olhar, você pode ir, andar, conviver e passar por onde for. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não consegue. Quem um dia foi tocado nunca mais é o mesmo. Jesus, quando ele te marca, quando ele habita, você é diferente. Qual o sentido da luz? Qual o sentido do sal? Qual o meu sentido? Qual o seu sentido? Sermos diferentes. Você é diferente no seu serviço. As pessoas vão olhar para você e vão falar: ei, você se parece com ele. E às vezes, por determinadas situações que Pedro não imaginava, ele negou, disse: não, eu não estava com ele. Ou então na escola você vai dizer: não, eu posso fazer isso. Poxa, mas tu não é crente? Não, você quer besteira. Neguei a Cristo. Mas no serviço, você está no meio da roda. Salmos primeiro. Não assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes no seu trabalho, você está no meio da roda. Neguei a Cristo. Mas o pessoal vai dizer: ei, tu é que nem ele. Mas é só uma conversa, não tem besteira não. Tem nada. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Foi citado aqui que quando chega a dúvida, gera medo. Naquele momento, Pedro estava com medo. Tem algumas situações que você tem medo de falar: eu sou crente, eu não posso, eu não devo, por medo da sociedade não te aceitar. Mas do que adianta ser aceito na sociedade e não ser aceito no céu? Não ser aceito pelo dom do céu. Eu tenho uma oração frequente a Deus e falo: Senhor, por favor, não me deixe de fora. Eu não quero ficar de fora. Mas Jesus, ele me escolheu sabendo que eu iria negar. Sabendo que eu ia negar ele. E eu neguei. Muitas vezes. Mas a palavra de Deus, que está em Lucas, vai dizer que Jesus, depois da janta, ele se senta com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Será que você já fez essa pergunta hoje ou essa semana? Será que eu realmente amo a Cristo? E pela segunda vez, Jesus, ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? Às vezes a gente troca Jesus por coisas tão fúteis, mas quando a gente retorna, porque uma coisa que eu gosto bastante, que muita gente diz que é o melhor horário, é depois do almoço, depois da janta, que você está relaxado. Jesus, ele sabe o momento certo em te abordar, em te perguntar e indagar. Ele sabe que você o traiu, ele sabe que você errou, mas ele te escolheu. E ele vai te perguntar: você realmente me ama? Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, ele não tem mais estrutura. Ele começa a chorar e diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E quando a gente se abre com Deus, como Pedro se abriu, Deus, ele entrega aquilo que nos pertence, aquilo que ele quer fazer em nossa vida, aquilo que ele tem projetado em nossa vida. Jesus, ele fala: então apascenta as minhas ovelhas. Olha a missão que Jesus estava dando para Pedro. Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Jesus, ele te deu um chamado. Você tem um chamado. Senhor, mas eu errei, eu pequei. Ele sabe. Mas você é escolhido dele. Não queira ser aceito na sociedade. Não tenha medo do que a sociedade vai dizer sobre você. Não tenha medo que vão falar no serviço, que vão falar na escola, o que vão falar em casa. Tenha medo de não ser aceito por ele. Tenha medo de não estar junto com ele. Tenha medo de não ser amado por Cristo. Mas independente de tudo, independente da situação, independente de quantas vezes eu negar, de quantas vezes eu dizer não, ele sempre vai estar de braços abertos dizendo sim. Jesus, ele é tão lindo que ele não dá só o sim. Ele dá muito além do que eu e você merecemos. Pedro era um pescador, se tornou um pescador de homens. Às vezes você está neste patamar, mas Deus te coloca acima, em outro patamar. Então não se limite, não tenha medo, não tenha dúvidas. e procure sempre dizer: sim, Jesus, eu te amo. Sim, Deus, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. O amor de Cristo é incondicional. O amor de Deus é inabalável. O amor de Deus não tem em local nenhum. Não tem em lugar nenhum. Não é comprado. Nem merecemos. Mas, por amor, Ele me amou. Ele te amou. Que possamos ser, em certa parte, que nem Pedro, arrependidos de ter negado, mas ser o coração quebrantado e dizer que nós o amamos e sermos abertos para Cristo e aceitar o que Ele dá e o que Ele nos entrega em nossas mãos. Pedro, a partir do momento que ele aceitou o que Cristo o entregou, ele foi um homem reconhecido nos céus. Essa palavra Deus me deu ela quase há pouco antes de mim, porque eu tinha outra palavra, mas não sou eu que falo. Não vem de mim, vem de Deus. E o que Cristo quer de nós, o que Cristo quer escutar de nós é dizer: sim, Senhor, a gente te ama. Estou aqui, sou falho, tenho meus erros, mas eu te amo e quero te servir. Quero ter aliança. Quero ter intimidade. Tem diferença entre conhecer Cristo e ter intimidade com Cristo. Eu conheço Jesus, mas será que eu sou íntimo de Jesus? Seja que nem Pedro, amigo, companheiro, íntimo, zeloso, amoroso e vazio. Porque Deus, Ele nos ama e quer nos usar. Seja reconhecido no céu e não na sociedade. Não tenha medo de nos apontar de dedos em seu rosto. Tenha medo. Não tenha medo daquela frase: mas você não é crente, mas isso não pode, mas isso. Tenha medo desta frase: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Seja reconhecido no céu, seja reconhecido pelo dono do céu. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Quando a gente chega aqui e desfruta de um momento como esse, comunhão na presença do Senhor, a gente vê que vale a pena o esforço para chegar até aqui. Eu louvo a Deus por cada um que veio e vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Amém? Jesus, nós somos gratos porque Tu tens sido fiel de sobremaneira conosco. Tu tens nos ajudado, Tu tens nos fortalecido. Como diz a tua palavra, tu tens firmado os nossos pés vacilantes. O Senhor olha para nós com um olhar de suprema misericórdia e nos alcança onde quer que nós estejamos. E o seu braço não está encolhido, mas os seus braços estão estendidos. E eu creio que nessa noite os teus braços de amor se estenderam até nós, nos arrancaram de situações que estavam sugando as nossas energias, que estavam nos entristecendo, nos abatendo, nos esfriando espiritualmente, nos distanciando da tua presença. E pela tua misericórdia nós fomos atraídos a este lugar de oração, e neste lugar de oração o Senhor se fez presente. E o Senhor falou nos mínimos detalhes e nos alcançou na nossa intimidade e nos mostrou que não há nada mais recompensador do que estar na sua presença. Obrigado pelo combustível que foi derramado sobre nós, a fim de nos dar força para vencer as batalhas que nos sobrevirão e nos dar fortaleza para permanecer caminhando até o dia que o Senhor vier nos buscar. Jesus, eu rogo pela vida de cada jovem que está aqui, por aqueles que também não conseguiram chegar aqui. Senhor, que a tua mão se estenda sobre cada jovem, que o Senhor possa ser um castelo forte, a torre de vigia, o atalaia sempre atento, que tu possa ser o Deus poderoso, o leão da tribo de Judá, que nos guarda e que nos protege. Que a tua mão esteja estendida sobre cada jovem, desfazendo toda a opressão, toda a força maligna, todo pensamento contrário, tudo aquilo que tem tentado nos afastar, nos esfriar da tua presença. Que a tua mão esteja estendida sobre eles, dando sobre eles bênçãos espirituais e materiais. Que o Senhor possa fortalecer os seus pensamentos e dar a ele então um propósito de vida, realizando e reativando os seus sonhos e os seus projetos. Que seja desfeita toda a obra do mal, toda seta maligna, toda cilada, todo laço, tudo aquilo que tem se lançado, a fim de neutralizar ou de paralisar o trabalho que o Senhor tem realizado na vida de cada um. Eu ministro sobre eles força, eu ministro sobre cada jovem aqui o santo teu Espírito e autoridade. Eu ministro sobre cada jovem, Senhor, intrepidez para vencer as dificuldades. Eu ministro sobre eles a unção do teu Espírito que é derramada para que eles tenham autoridade para vencer as adversidades. Que eles tenham autoridade para louvar, para pregar, para ganhar almas e para que o teu nome seja engrandecido. Que haja autoridade para repreender as enfermidades. Que haja autoridade para repreender todo o mal. Jesus amado, nós pedimos e clamamos, esteja sobre nós, nos fortalece e nos dá alegria do teu Espírito para continuar a caminhar. Nos despede paz, é o que nós te pedimos. Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cadeirinha no lugar. Para quem vem, não.